ένα μόμο. Για κάνω. Ακολουθάω κάπαδα. Τι. Πούσε σε ένα από τάξη. Κουδερό τάξη, τρεζόητη συγκονάζει. Gol 923, autorizado a decolar, pista 1 0, vento 160 graus, 039. Decolagem, pista 1 0, gol 923. Salvador, só Salvador, muito bom dia, Avianca Brasil 6319. Me chamo Sol, sou Avianca 6319. Avianca 6319, prossiga. E senhor, tudo bem? Autorização para eu fazer o Guarulhos? A possível saída, qual seria, senhor? Chame o solo em 121-9. Não estou conseguindo em 121-9 contar com o solo. Por gentileza, poderia tentar novamente? Afirmativo, obrigado. O gol 1923, decolar 250, chame o controle em 119-8. Passa 198, bom dia. Obrigado. Salvador, está 3663, já passaram 5 minutos, a possibilidade de coordenar já o nosso feedback, e a nossa decolagem fica para o 5. Chico, companheiro, nós estamos cientes do seu tráfego, vamos coordenar isso aí, nós estamos com a aeronave da torre que está transportando órgãos, e então ela já vai iniciar o táxi aqui, assim que ela passar a retaguarda da aeronave, o seu pushback vai ser autorizado. Afirmativo. Solo, Salvador, está 3304, para táxi, com 4 horas de autonomia, 8-4 a bordo, alterna com... Mantenha a posição 3304, aguarde para iniciar o táxi, tá? Vai seguir a nave da companhia que vai iniciar em breve, que está transportando órgãos. Afirmativo. Tem condições de aguardar na Alfa? Poxa, pode ingressar pela Índia e manter na Alfa, tá deixando a Juliette livre, que a aeronave vai passar pela Juliette e essa aeronave vai seguir ela. Afirmativo. Então está iniciando o táxi aqui, via Índia, aguardando na Alfa antes da Juliette. 3304. Solo, TAN 3859, está pronto para o táxi? Tem 67 a bordo, alterna Foz do Iguaçu, 4 horas e 45 de autonomia. Eu paro um lado desse daí. 159, táxi atualizado, via Juliette, Alfa. Reporte antes do táxi Delta nessa escuta ainda. Ok, Juliette, Alfa, reporte antes do táxi Delta nessa escuta, 3859. Do... Afaste-se nela 50 milhas e após Bidev. Mas é 150, 50 milhas após Bidev. Vou fazer isso. Patrão, Serra Tango. Serra Tango, Brasil. Pode ir para onde, destino? Radial 305. Informe estimado para pouso, radial 305 e em ascensão a 80. Informe para a modificação de regra, o Juliette Serra Tango. Serra Tango, China, destino, zona zero. Motor 3663, após a passagem do Airbus da companhia, que está agora à sua esquerda, pode iniciar o pushback no 5, chame pronto para o táxi. O colega à nossa esquerda, após a passagem dele, autorizado o funcionamento da 3663. deixa eu mandar uma pergunta aqui, para. Serra November, Hotel Papá. Controle Salvador, 35414. 35414, bom dia. Mantenha o nível de voo 1900, informe no ideal para a descida. Acione identificação, vigilância 65 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de onda para a chegada à Mari. Você poderia proar a maré da Mari da presença? 1985146. Acorda, agora é melhor assim, chama para puxar pega acionamento. Reportará, obrigado. Tango, uísque, November, papá. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. 1186, mantendo a posição. 3859, obrigado pela ajuda, senhor. 804 pode prosseguir táxi em frente via Alfa, mas vai aguardar antes da Delta a autorização para ingresso no táxi aí. Ana Mária, mensagem do exército. 35414 para a descida. Trip 5414, desça e mantenha nível de voo 60060. A velocidade máxima que empregará na terminal será 220 nós. Trip 5414 para sequenciamento. Positivo, tem condição de bater 250 até Duna, ok? Ok, porém a máxima será de 220 nós. Obrigado. Trip 5414, reautorizado, manter 250 nós. Ah, positivo, 250 nós até o 60. Jave 27, informe estimado para pouso em Lençóis. Jave 27, controle. Para pouso Lençóis, 1308, mas vai estudar a possibilidade de alternar já a batida presente e alternativa. E nesse caso, a estimada para alternativa seria 1413. Alternativa CA November Bravo Romeu. Frente à linha e decola, fechada em 1200 metros da pista, o TAN 3859 informa transportando órgão para transplante. Frente, TAN 3859. Nível 085 barreiras. Direto barreiras com estimado de pouso 1413. Afirmo, GV27 e está cruzando 070. Gente, gol no 923, chame o centro Recife em 1288 ao término 1-3-3-2-5. Ingressando na Delta, TAN 3304. O GNM 13 na ONU, qual é o estimado para início de pushback? Avianca, o desculpe. Confirme, senhor. TAN 3304 está ingressando na Delta. 3304 pode ingressar na Delta, chama Torres 8.612. 1015 ajuste. Obrigado. O Avianca na Torres na ONU na escuta? CIF frequência 1288, alterne 1-3-3-2-5, confuso, aos... 1338. 1338, sente. Tá, bom dia. Controle, bom dia, TAN 3602, informação Romeu. TAN 3602, bom dia. Reduz a velocidade para 220 nós para sequenciamento na terminal, é o número 3, desse mantenha o nível de voo 90. 090. Informe com 220 de indicada para prosseguir na descida. Ok, Uno, descendo 090, reduzindo 2209, TAN 3602. Positivo. Controle o Papa Romeu Serra Bravo Alfa, passando para o Alfa 10. Mandado. Papa Romeu Serra Bravo Alfa, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 0. Corrijo, 1-0-0. A chegada é a Mari. O ajuste do altímetro em Salvador 1015 e LS X-Ray sem glide. Gente, Papa Romeu para uma centena na pista de Serra Bravo. O solo Salvador, o Avianca Brasil 63 no 1, já copiou a autorização, se possível. Tá, o senhor está perguntando qual é o estimado para iniciar o pushback. Para o... 69340, alterna Galeão. C5414 vai atingir mais 30 segundos, 060, para prosseguir. Reautorizado 3000, trip 5414. 3000, 54 agora. Webjet 6726, autorizado 2000 pés, reporte na final do ILS X-Ray sem glide, cabeceira deslocada 1200 metros, liberado a velocidade. Ok, copiou 2000, 1015, está autorizado o procedimento X-Ray, está frente 2200 metros aí, o Webjet 6726. Trip 5414 está livre, incrementar velocidade em descida para 3000 pés. Ok, senhor, vai manter aqui o 250 nós. O que eu posso fazer é manter o 250 nós até o externo. A velocidade está a critério. Faz uma centena, Serra Bravo Alfa. Serra Bravo Alfa, ciente, mantém uma centena. GV27, chame o centro Recife na frequência 1288, alterne 13325. 1288-13325, centro Recife para o GV27. Quatro, vetoração para a final do procedimento ILS e sequenciamento, direita para o 045. Limite ao curso do localizador. Direita 045. DAN 3602, vetoração sequenciamento, esquerda 035, limite ao curso do localizador, desse mantenha 4000. Ok, esquerda 035, limitar pelo lote, descendo 4000, DAN 3602. Positivo, está seguindo o tráfego da TRIP, a TR-72 à direita, 2 horas, 8 milhas, cruzando 50 em descida. Papo meu Serra Bravo Alfa, desse mantém a nível 50. Para 50, Serra Bravo Alfa. Controle Salvador, o TAN 3304 decolou, cruzando direita na escuta. 3304, vigilância, suba e mantenha 360. 360. Ganhar e manter pistão no zero. Autorizado a ganhar e manter no zero, TAN 360. Aproximar de 3000, trip. Gente, mantenha 3000. Ok. O 3602, quando possível, efetua a prova do 366. 3602, prepare o 368, aguarde autorização para voá-lo. Bom dia, hoje que nós vamos acertar. Novembro Papá, submantenha nível de voo 030. Sobe, mantenha o 30 no perfil da moda, Papá. 3859, chame o centro Recife 1288, alterne 13325. 288-13325, tá 3.000 trips. Gente. controle 198 da 3663. 3663, decolado aos 32, chame agora em 119.8. Camarada, 3663. Do sessão 80, haveria possibilidade já direto e rota? Vou direto Jacobina, informe estimado para pouso. Constante, por favor. Controle Salvador, tá 3663. 3663, submantenha 340 vigilante. 340 vigilante, tá 3663. Webjet 6726, reduza para velocidade de aproximação, cheque pré-pouso, direita, proa 70, informe estabilizado no localizador. Redução, proa 70, informa ali localizador, 6726. Salvador estimado do UFC Novembro Estatá, é 1340. Não deu para 44, já viu a gente que a gente tem que coordenar com ele um novo slot. Vai ter condições, senhor. Estamos quase na finalização. ...105 modificado, seguindo visual direto... ...barreira, escorrendo, Jacobina. Trip, quando puder descer para 2000, agradece, tem umas pequenas nuvens aqui, senão terá que reduzir um pouco. Desça, Trip, para 2000 pés, 1015 é o ajuste. 1015, Trip. 320 para Guarulhos, na Amber Luiz 50, decolada 10 com curva direita. Dael, transição Guiné. 5152 é o transponder. Avianca 6311. Correto, tem um acionamento push. Para acionamento push, Avianca 2311. Reduzindo para 2009 o trip. Juliette Serra Tango, chame o centro Recife na frequência 1685, alterne 12545. Não, vamos corrigir. Vai chamar 1288 alternando no 3325. Juliette Serra Tango. Serra Tango. Localizador, visual com campo 6726 da web. Torre 1186, 6726. 186. TAM 3602, velocidade 170 nós. Desça e mantenha 4000, reassuma navegação pro do Serra Vitor 368. Autorizado o procedimento R9. Letra do Serra Vita 368, reduzindo a TAM 3602. Trip 5414, direita pro A070, estabilize no localizador, informe estabilizado com 1015. Ok, senhor. Vai, curva direita, 070, informará no curso. Pista 10, o vento 150 graus, 05 nós. Ok, tá livre o pouso, tá ciente dos primeiros 1.200 metros, objeto 6726. Pode confirmar o vento, 6726? 130 graus, 05 nós. 130 eu consigo, obrigado. TAM 3663, chame o centro Recife 1288, alterne 13325. Recife 1288, 13325, TAM 3663, bom dia. E 121, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. E visual. Positivo, vai falar. Bora à direita, Índia, Alfa, reporte antes do taxi Delta, gol na 605. Índia, Alfa, antes da Delta, gol 605. Solo Salvador, Avianca Brasil 6311, está na posição 1 para pushback e acionamento. Positivo, está autorizado o Avianca 6311, pushback no portão 01, chegue pronto para o táxi. Para táxi, Avianca Brasil 6311. Teria condições de pouso na 17, senhor? Afirmo, reporte para o cancelamento. Vou cancelar agora no momento. Sente, reporte girando base então pela direita. Vai reformar. O Webjet 6726 no solo aos 36, libere próximo à direita, solo 121 no decimal 9. Direito 129. Mari 1015 é o ajuste em Salvador. Desce até o 60, chegada Mari, desce 1015, confirme GPS ou ILS. Procedimento é o ILS X-Ray, pista 10, cabeceira deslocada 1200 metros. Caso tenha intenção de efetuar outro procedimento, solicite-nos. Ok, vamos fazer o RNAV então para 10, onda 888. Zero a Recife. Gente, mantenha estar, aguarde a autorização da RNAV. Mantenha estar, aguarde a autorização da RNAV, onda 888. Papa Romeu, Serra Bravo Alfa, autorizado 2000, reporte final do ILS X-Ray sem glide. Vem para 2000, reporte na final do ILS X-Ray sem glide, Serra Bravo Alfa. Solo Salvador, bom dia, 1897-400, confie. 140 graus 079, cheque o trem. Abaixa o checado, senhor. 1605 antes da Delta. Solo Gol 1605 antes da Taxi Delta. 1605, pode crescer na Delta, mantenha posição na mesma, estimentou em 1862 para ingresso de decolagem, ajuste 1015. 1015, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Gol 1605, mantém posição na Delta. Gol 1605, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 05 nós. Alinha e decola, o Gol 1605, pista 10 deslocada. Torre, bom dia, Santo 3602, passando Serra Vista 366. Sente, tá 3602, continue na aproximação, primeiros 1-2, 0-0 metros, pista no 0, impraticáveis, ajuste no 0, no 5. Gente, aguardando. Gente, 6726, próxima Delta. Gol no 605, em coordenação com o controle, a sua nova saída será Dael, Leda, após Ilhéus. Dael, Leda, Ilhéus, Gol 605. Objet 67, na verdade ingressa via pátio de cargas, a primeira esquerda, táxi Aquilo, via pátio 3, reportando na frente do pátio para ingresso no pátio principal, Objet 6726. Ok, o Henrique está aqui pelo pátio do Teca, pátio 3, reportarei para o ingresso no pátio principal, 6726. No solo aos 39, na Taxiway Lima, chame o solo em 121 no decimal 9. Valeu, Machuma, solo 295414. Solo, bom dia, 35414 na Lima, tá? Visual com pátio, vai prosseguir. Oxi, pode prosseguir para a remota 35414, atentando o sinalizador. Para a remota 3494. Para o táxi Avianca Brasil 6311, está com autonomia de 4 horas e 4 minutos, nosso alternado Galeão, POB 100. 119, decimal 8. 198, bom dia. O TAM 3602, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Atente a homens e máquinas trabalhando na área restrita. 73602, autorizado pouso, pistão 0. Bianca, Brasil, 6311. Objet 6726, pode prosseguir táxis em frente, portão 02. Em frente, 02, copiou a mensagem. está pronto para o curso de acionamento de nível 10. Só um minutinho. Pode ingressar à esquerda para ser delta, manter a posição e aguarde para ingresso. Aguardando. Voo no 888, reautorizado 2.500 pés, após ETAP PROA do Serra Vitor 366. 2.500 após ETAP Serra Vitor 366, voo no 1888. Autorizado com 5400, piloto risco 58, decola pistão no zero após direita, subida gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 8, aciona 5047. Autorizado 400, abrindo 8, banda 10, direita, gole 1198, 047, pronto para o ponto de nascimento, portão 10. Seguimento com a área, autorizado Simitax, gol no 897. 3, agilize, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 9. 219. Repete o localizador primeiro. Mike Eco Juliette, mantenha o nível 80, informe no ideal para a descida. Lá, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 03 nós. Iniciando a Bianca Brasil, 6319. Tchau, foi postalante da Delta 3602. Voando bom, Mike Eco Juliette. Estamos com a proa da próxima Lagoinha, senhor, para depois Bonfi, vai voar direto Bonfi, hein? Ok, Bonfi. Cuidado com o plano de Mike Eco Juliette. Tem 119, decimal 8. 119,8, bom dia, obrigado. Bravo Alfa, chame torre no 86, completa final do ILS sem glide. Cabeceira deslocada, 1.200 metros. 2.18, obrigado. Avianca Brasil 6311 da Elfa, se escuta. É, chame o controle em 119 decimal 8, o Avianca 6311. Desculpa, obrigado. Torre, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Tiago, Bravo Alfa, final da 1.0, bateu pra você. 11 milhas aproximando-se para pouso da 1-0. Sente reduzido. Controle Salvador, Avianca Brasil 6311.